Dois menores foram apreendidos pela Polícia Civil de Medianeira ao arremessarem uma sacola com objetos ilícitos para o interior da cadeia pública daquela delegacia. De acordo com a polícia, os policiais perceberam a presença dos adolescentes, ambos de 16 anos, e ao aproximarem-se da delegacia, os policiais viram quando eles arremessaram uma sacola para dentro do solário da unidade, em direção à cela dos albergados. Imediatamente, os menores foram detidos e a sacola vistoriada. Nela foram encontrados três celulares, uma bucha de cocaína e um artefato, um tubo de ferro com pavio, aparentemente um explosivo. Diante da situação, os menores foram autuados no ato infracional. Para detonar o artefato, foi acionado o grupamento especializado de Curitiba. O esquadrão antibombas chegou por volta de 1h15 da madrugada aqui em Foz do Iguaçu e em comboio com o pelotão de choque foi deslocado para a unidade prisional de Medianeira, onde a detonação do explosivo foi feita de forma controlada pelos agentes especializados. O grupo já foi desmobilizado e retomou o caminho de Curitiba pelo Aeroporto Internacional Cataratas em um avião fretado pelo Estado. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.